Marginal Mixtape. Funkeiro. DJ Negralha. Rick Castilho. Essa é pra Zona Norte, pra Zona Sul, pra Zona Oeste, pro Centro, pra Baixada, pra todos os cantos do planeta Terra. A meta é vencer ou vencer, vencer ou vencer. Corpo e alma juntos no jogo, história escrita, ferro e fogo, sangue, suor, só vence o melhor, se liga só, vida que não tem dó. A sociedade dos nossos dias aumentou minha psicopatia, verso inflamado de anarquia, contra o governo que eu nem queria. Tô pronto pra guerra, eu nasci na guerra, fronte em fronte, vi quem se ferra. Retaliação na canção, pra toda a face do planeta Terra. Sou funkeiro e tô aê, tenta a sorte pra tu ver. Levanto o meu dedo médio e mando os vermes se fuder. Bota a cara pra morrer, ninguém joga pra perder. No jogo da vida, nossa meta é vencer ou vencer. Café crime, café crime. Alô rapaziada, de quem fala é Ike Castilho. Você tá ouvindo Poesia Marginal Mixtape. Funkeiro, isso é café crime. São as ruas do Rio de Janeiro, nos seus alto-falantes. É nós, vagabundo, tamo junto.